Novamente você vem pra mim. Vem dizendo que não é feliz, que amor você não sente mais, que a vida te deixou pra trás. Oh, oh, oh, oh. Meu dinheiro já não compra mais, nem amigos, muito menos pais, que a vida que você sonhou acabou. Farei.